Erika. Estúdio 3D e de gravações. Yes, music. Express you too. My love is very MC Zinhozinho. A girl is a York and me repeating. With the MC Zinhozinho.